Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcon. Leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos no capítulo 15. Determine-se a deixar um legado. Em 1 Coríntios 15:58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu trabalharei corajosamente com a força que Deus proporciona para cumprir essa decisão para o resto da minha vida e para a sua glória. Determine-se a deixar um legado. O que aconteceria se os homens de todo o mundo não só se comprometessem com a resolução, mas a praticassem em longo prazo? O que aconteceria se milhões de crianças pudessem ver Deus transformar seus pais em homens gentis, amorosos e poderosos, em guerreiros espirituais que caminham em integridade e deixam um legado eterno? Como seriam os corações de nossos filhos e filhas? O que isso faria para gerações futuras? Escrevemos esse livro porque queremos nos unir a Deus e fazer os corações dos pais se voltarem para seus filhos e os corações dos filhos se voltarem para os pais. Como você sabe, somos assumidamente os homens chamados a seguir o exemplo de Josué em sua decisão espiritual e liderança, e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queremos reacender uma visão de como o seu casamento e família poderiam ser se Cristo dominasse completamente seu coração e sua casa. Nós queremos que você passe o resto de sua vida preparando-se para estar diante de Deus e para ouvi-lo dizer: bom trabalho. Também desafiamos você a quebrar cadeias, a ser um guerreiro de oração, um lutador da justiça e um mentor espiritual, de modo que os seus filhos inatos, assim como os outros homens ao seu redor, sigam seu exemplo. Sim, eles devem decidir por si mesmos. Mas quando meus filhos sentem o amor de Deus fluindo por meio do seu coração até o deles, quando eles ouvem a palavra de Deus que derrama ousadia nos seus lábios, e quando vem o poder de Deus em ação em seu mundo, de sua vida de oração e das respostas, eles serão atraídos para conhecer, amar e seguir o Deus de seu pai. Este é o seu legado. Todo pai deve ser, em primeiro lugar, um seguidor fiel de Cristo. Em segundo, um marido fiel. Em terceiro, um pai fiel. E por fim, um líder espiritual forte nesse mundo. Mas devemos ordenar isso começando de nós mesmos e depois progredindo. Se não amamos a Deus em primeiro lugar e as nossas esposas, como nos manda as Escrituras, nosso fracasso nessas áreas limitará muito o nosso sucesso com os nossos filhos e em tudo mais. Mas se formos fiéis em casa, então poderemos ser fortes em nossas cidades e nações para Cristo. Poderemos influenciar positivamente o mundo e nós mesmos, e também os nossos filhos e netos após termos partido. Deus nos criou para o sucesso. Temos um Salvador que nos reconciliou com Deus, um Pai Celestial que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais, Efésios 1:3. Temos novas identidades em Cristo e somos aceitos e amados. Seu poder divino nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade, 2 Pedro 1, 2 e 3. Nós temos a sua palavra, sua igreja, o seu Espírito Santo e suas promessas para nos ajudar a negar o mal e a não temer qualquer homem ou crise. Ele nos prometeu: não te deixarei nem te desamparei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Mas conforme nos aproximamos dessa última decisão, devemos entender algo de importância vital. Se não tivermos cuidado, nós ainda estaremos propensos ao fracasso. É tolice pensar que seremos fiéis a todas essas determinações se ainda estamos confiando em nossa própria força ou em nossa própria firmeza. Eis o motivo. Após 3 anos de estreita colaboração com Jesus, o apóstolo Pedro olhou para Cristo durante a última ceia e jurou-lhe com determinação que ele não queria decepcionar ou ser infiel a ele, declarando: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Mateus 26:35. Dentro de poucas horas, porém, ele falhou completamente. Não foi uma única vez, nem duas vezes, por 3 vezes, ele negou que era um seguidor de Cristo. Fracasso total. Pedro foi muito sincero, assim como podemos ser, quando ele resolveu ser fiel a Jesus, mas ele estava confiando em sua própria força. Mesmo agindo com grande zelo e paixão, seu orgulho se misturou à sua mentalidade e o levou à grande derrota. A mesma coisa vai acontecer conosco, a menos que nós nos humilhemos e dependamos da graça de Deus e do seu Espírito. Precisamos voltar ao que Jesus disse no início, para as primeiras palavras do seu primeiro sermão, ao primeiro evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 6. Ser pobre de espírito é a chave para termos uma vida cristã cotidiana e para cumprirmos essa resolução ao longo prazo. Existem muitos tipos de pessoas pobres. Algumas acordam a cada manhã e saem para trabalhar a fim de sobreviver. O trabalho de hoje compra a refeição da noite. Mas há pessoas ainda mais pobres, como o mendigo, que acorda todos os dias com fome, mas não pode trabalhar em nada. A única coisa que ele pode fazer para sobreviver é clamar por ajuda continuamente. Esse é o tipo de pobre que Jesus estava descrevendo. Mas ele estava falando da pobreza espiritual, o tipo que surge quando percebemos que somos completamente frágeis, longe da constante intervenção de Deus. Somos indefesos em nós mesmos. Isso é o ser pobre de espírito. É saber que não podemos fazer nada de valor eterno sem a ajuda constante de Deus. É confiar totalmente nele, implorando continuamente para sobreviver. O oposto do orgulho e da autossuficiência. Pense nisso. Quem foi a pessoa mais poderosa, bem sucedida e eficiente na história do mundo? Quem foi a única pessoa que nunca falhou ou arruinou tudo espiritualmente? Quem foi o único que fez a perfeita vontade de Deus o tempo todo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como ele escolheu viver? Pobre de espírito. Constante e completamente dependente de seu Pai. Pense na pobreza espiritual dele. Embora fosse Deus, ele escolheu esvaziar a si mesmo, assumir a carne humana e humilhar-se como um servo na terra. Deus foi cheio do Espírito Santo e tornou-se absolutamente dependente do Pai para todas as coisas em todos os momentos. Filipenses 2, versículos 5 a 10. Eu deixo esse texto para meditação hoje. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.